Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Oi. Olá, tudo bem? Você tá bem hoje? Você tá bem? Eu tô ótimo, não poderia estar melhor. Você tá radiante mesmo. É. E o pessoal de casa, ou de academia, ou de rua, ou de transporte público, ou seja, de onde você estiver nos ouvindo, vai entender o porquê você tá radiante. É, vai. Eu vou contar tudo, nos mínimos detalhes. Está começando mais um Bocadinhas. E hoje a gente vai falar, de maneira geral, sobre nossas experiências em festivais de música, que é uma coisa que eu e o Marcelo temos bastante história para contar, algumas histórias bem engraçadas. Eu adoro. E agora, como nós estamos há 2 dias do nosso último festival ido juntos, que foi o The Town. Maravilhoso. A gente tem pra falar pra vocês que, olha, de semana passada pra cá... Aconteceu coisa, hein? Aconteceu bastante aconteceu coisa. Aconteceu coisa, né? Pra cacete. Eu nem lembro qual foi o meu primeiro festival, mas acredito que tenha sido o Lollapalooza de 2017. Acho o meu primeiro grande festival, assim. Foi um festival muito... Foi uma experiência muito impactante pra mim. Eu não lembro se eu cheguei em alguma coisa antes, mas acho que de festival assim grande... Não. Nessa época aí, tava no hype as bandas indie, não é? Um negócio assim... É, isso. É um pouco... O Lollapalooza, ele surgiu meio que como um festival bem com essa pegada, mas, se eu não me engano, indie. Na primeira edição aqui no Brasil, tocou tipo Arctic Monkeys. É, né? Tipo, toda a galera indie. A banda símbolo do indie, pelo menos da... Esses geração cara. Que eu peguei ali pra acompanhar. Colou outras bandas indie, né? Mas é que eu não conheço muitas. É, eu... escondido algumas. O indie rock é uma parada que nunca me pegou muito, assim, eu gosto de uma música ou outra, até cheguei a escutar bastante o Arctic Monkeys mais antigo, acho o Alex Turner um cara maneiro, mas tem um problema com música meio pau mole, assim, sabe, acho meio... Nossa, Arctic Monkeys eu não consigo digerir não, mano, parece tudo a mesma música. É, então não é muito a minha praia, mas enfim, né, 2017 foi o primeiro Lollapalooza que eu fui, e ele foi muito especial porque foi o momento em que eu conheci integrantes da banda protagonista da minha vida, que é o Metallica, né, que é a Nossa. Banda que me ensinou meio que tudo que eu sei fazer hoje. Maravilhoso. É meio graças ao Metallica, e eu tive a oportunidade através do Cauê Moura, que ele teve um convite da Universal Music, não a igreja. Planeta, né. E o convite foi pra que ele entrevistasse o baixista do Metallica, o Robert Trujillo. Verdade, foi aí esse dia que você tirou a foto. Uh-huh. E cara, o Cauê falou, mano, eu preciso botar o Lucas nisso. E ele me botou como cameraman do negócio só pra eu ir lá e conhecer. E eu conheci o Robert, troquei uma ideia com ele. Conheci o Lars também. Enfim, foi... Nossa, que demais. É, foi muito louco. E depois, no mesmo dia à noite, eu vi o show dos caras do Metallica. Nossa, tocou nesse Lollapalooza. Meu Deus, Metallica é muito bom. É, enfim, foi... Acho que ano que vem tem? Metallica? Cara, acho que vai ter, né? Eu vi alguma coisa assim, mas meu primeiro show do Metallica foi em 2014. Desde então eu fui uns 4, 5, acho. Eu fui umas 4 vezes Metallica. É bem... Toda vez foi bem mágico. Enfim, eu gosto muito dessa... Eu comecei a pegar gosto por ir em festival, porque eu acho que a parada não é só sobre você ir lá ver um show de música, mas acho que toda essa... vibe. É um evento todo. É, de você estar num lugar que você encontra várias pessoas e tem um monte de gente ali e tá todo mundo, né, pelo menos deveria estar, tipo, todo mundo feliz e todo mundo ali pra celebrar meio que a vida, assim, e tem aquele negócio de ser uma parada que pega o dia inteiro, né, então é uma maratona, então tem todo aquele... Você conhece umas bandas novas. Banda nova, assim, tipo, tá tendo show o dia inteiro, então é aquilo de, ah, vamos lá pro palco tal, que tá tocando não sei quem, vamos lá pro palco tal, que tá não sei o quê, e aí vai na montanha-russa, e aí vai comprar uma comida, aí vem, aí volta, aí... Então, eu gosto de dar rolê de dia também. Então, tá, é muito legal, pô. Você vê um show que você curte com o sol batendo, assim, nossa, pôr do sol. Pô, né? Toda essa atmosfera de festival, assim, sempre me deixou muito feliz. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tanto que hoje eu tento aproveitar ao máximo todos os dias. E, mano, se me der ingresso, eu vou em todos os dias mesmo. Real, mano. Todos esses que a gente foi, a gente vai, tipo, a gente vai embora quando o segurança tá mandando a gente embora. Não, né? Os caras varrem nós do bagulho. Vai embora. E o Rock in Rio do ano passado, se me engano, a gente Rio foi todos assim, os dias, né? Todos os dias. Você ia o Marcelo tinha ingresso pra um dia. Do nada. Eu fui pro Rio de Janeiro pra ir pra um dia, porque eu comprei. Não, mas falei, aí não, eu Marcelo. Sou amigo de influencer. Marcelo, aguenta aí, todo aguenta aí. Dia, mano. Eu durante semana, trampa, se arruma, festival. Bora pro festival. Amanhã tem mais. É. E depois de amanhã também. Pô, é muito legal. Eu gosto bastante e sempre me divirto muito. E mesmo sendo um bagulho cansativo, né? Porque, pô, é uma parada que você tem que andar bastante, né? Você anda quilômetros, cara, assim. O primeiro Rock in Rio que eu fui foi em 2014. Foi 2015, acho. Foi em 15 que teve. Uhum. Metallica e Motley Crue. Mano, foi da hora pra mim porque foi meu primeiro rolê pra fora. Primeira vez que você andou de avião, né? Primeira vez que andei de avião, fui pro Rio de Janeiro. Incríveis, mano, 40 minutos pra chegar lá. Dá e, nem mano, tempo pra... Mó vibe, Rio de Janeiro, muito louco. E aí eu fui por conta própria, tipo, comprei um ingresso. Falei, nossa, nem acredito que eu tô indo, tipo, no tô negócio. Muito adulto. Rock in Rio. É, e, era... E você não tinha nem 20 anos. Não tinha nem 20 anos, mano. Mas foi nesse rolê aí que eu vi o Metallica também. Gojira. Gojira foi nesse... Mano, da hora do Gojira era que... Nessa época... Ninguém conhecia. Ninguém conhecia o Gojira, mano. E até hoje eles têm um espírito meio de underground, né? Nossa, mas é muito Mas bom, o Gojira, cara, é uma banda muito excepcional, assim. Tipo, é os absurdo. Caras são muito grandiosos na forma como eles fazem música. E eles uma têm uma mensagem muito... bonita do caralho, sabe? Então. Tipo, enquanto muita banda de metal aí fica pregando satanismo, guerra, anticristianismo... Falando morte, de dragão, de política. Espada. Nossa, esse daí é o pior tipo de metal que tem. Nada contra, mas tudo contra. É... Enfim, mano, quem não conhece Gojira, vai lá, mano. É tipo um metal meio Greenpeace, assim. É pesado. Só que tá falando de baleia. Baleias e floresta. Né? Salve a Amazônia! É muito pesado. É muito pesado. E os caras, mano, eles curtem o Brasil, né, mano? Aham, uhum, pra caramba. Eles vieram direto já vieram várias vezes. Sim. Eu mesmo já vi eles umas 3 vezes. Uhum. Inclusive a gente viu o Gojira no Rock in Rio do ano passado. Foi, mano. E foi mágico. É mágico. Toda vez que eu vou ver o Gojira, eu fico impressionado. Teve a Sepultura também. Uhum. Nossa, Sepultura e Gojira, mano. Não precisa de mais nada. É o Brasil. É o tribal. Pra caralho, mano. É tambor, mano. É. Tinha Sepultura, tambor do Bronx, né? Os caras lá. Sim, tambor do Bronx, né? Da hora. Os caras batendo em latão pra caralho. Pra caralho. Muito foda. It's me, Bruninho. E, mano, eu, né, de uns 10 anos pra cá, a gente tem visto essa onda de criador de conteúdo da internet, né, essa nova profissão, os tais influencers, que eu meio que acabo me enquadrando nisso, né, por uma questão de... Felizmente. É, tipo, eu tô ali, mas eu meio que não tô também, né, porque eu não me identifico com uma porrada de coisas que a agenda... dessas pessoas manda você fazer, assim, é uma parada muito... Robótica? Cara, é muito esquisito. Artificial? Não, artificial acho que você tá sendo até gentil de usar essa palavra, porque ele é até meio mansa pro que eu quero dizer a respeito disso, né? Yeah. E esse festival hoje em dia, ele tem todos esses lounges, né? Você tem stands e marcas convidado, que chamam esses influenciadores pra estarem ali, né? Falando da marca, pra estarem ali, né? Eu inclusive... Muitas vezes em festival é alguma marca que me leva, né? Eu acabo nem tendo muito que comprar bom, ingresso, hein? Às vezes eu faço algum trampo pra uma marca específica e tal. E, cara, eu acho que até devo ter comentado isso aqui por cima, mas eu fico sempre muito incomodado, cara, com uma postura, assim, de... Teve uma colega minha que é do meio da internet, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque é uma pessoa fala, que eu gosto muito, mas que falou um negócio pra mim que eu fiquei, tipo, mano... Como assim você pensa desse jeito, né? Tipo, foi um negócio que eu fiquei pensando muito. Que no próprio The Town agora, a gente se encontrou lá por acaso e a gente tava conversando. E aí ela falou, ah, você vem amanhã? Eu falei, ah, tô vendo se eu consigo o ingresso pra vir, né? Ela falou, como assim? Você vai vir, tipo, de graça? Você vai vir sem ser pra trabalhar? Eu falei, ué, mas, tipo... Você paga? Não, mas as pessoas não vêm aqui pra... Num festival de... Não pode vir num festival de música pra, tipo... E curtir um festival de música, tá ligado? Tipo, qual que é o propósito disso tudo? Tipo, é realmente só sobre o dinheiro a parada? Tipo, é realmente... Tipo, como assim? Você acha que eu vou sair da minha casa pra vir no The Town sem eles me pagarem? Tipo, pô, mano, fiquei... se falasse pra ir só pra ir... Eu fiquei, tipo assim, mano, se eu tiver um trampo pra fazer lá e conseguir tirar uma grana, porra, ótimo. Mas... É claro que eu quero ir lá pelo rolê, porque sim, é isso que é, sabe, parece que perdeu-se o significado de fazer as coisas, porque, tipo, como assim, você quer ganhar dinheiro pra fazer o quê? Se você perdeu o significado real do que as coisas, sabe? Significam, né? É, tipo, porra, um festival de música. Você tá juntando tanto dinheiro pra quê? Se você nem se diverte mais, porque... É... Tipo assim, não, como assim você vai num festival de música pra curtir você um festival de música? Você vai num festival de música pra ouvir música? Tá louco? Ninguém vai te pagar nada. Sabe, é aquele mesmo negócio de, mano, de no Lollapalooza, a gente lá naquele lounge e as pessoas assistindo o show pelo telão do lounge. É. E tipo, mano, faz um story meu aí que eu vou estar dançando. Mano, eu vi a mina rebolando na frente do telão. Uma parada completamente surreal de Black Mirror, assim. É Black Mirror pra caralho. A pessoa vai pro festival hoje em dia, principalmente essa galera que trabalha com rede social, e parece que o negócio não é mais sobre ir no festival. Uhum. É sobre você ir, você montar aí, o seu look, pra você tirar uma foto, e aí você já pode ir embora. É, mano, eu tenho essa vibe roots, tá ligado? Eu nem me arrumo tanto pra ir num festival, porque eu sei que eu vou me fuder, então, que pode chover. Vai chover, sempre chove. Vai ter barro pra caralho. E enfim, eu vou com isso em mente já. Já sei que vai ser hardcore, mano. É, mano, e eu, apesar de, tipo assim, tem lugares que é mais complicado de eu ir do que outros, né? Tem lugares que a galera me conhece muito e que às vezes vira um negócio que sai um pouco do controle. Mas, mano, eu não gosto de deixar de fazer nada por conta dessa vida que eu tenho, sabe? Uhum. Tipo, não é porque, ah, eu vou tirar umas fotos que eu vou falar, não, vou ver do stand, vou ver o show do lounge. Pra ficar não, tranquilo. Mano, eu quero estar ali com aquelas pessoas, tá ligado? Sim, eu mano. Quero estar ali no meio das pessoas. Mas eu sou uma legal, pessoa. É legal, mano. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Prestigiar, né? Tipo, a banda lá na pra frente. Pra mim não existe você ver um show de lounge, cara. Você não tá passando pela experiência de estar num casa, show. Em casa, né, mano? Sabe, todo esse lance de camarote, dessa parada. Mano, eu não curto essa porra. Eu gosto de estar ali no meio do... Sabe? Da boca, do calor humano. É aquilo ali que faz o show, mano. É aquilo ali que faz a parada ter sentido. Não, pô, eu vejo em casa, sim, mano. Eu ligo a TV no Multishow e eu fico no sofá. O ponto bom de lounge, essas paradas aí, é comida e drinks. Mais os drinks, porque eu não como. Comida corta brisa. Tá ligado? Eu gosto de ficar doidão. Comida eu gosto corta... de chegar no festival e nos primeiros em dois jejum. Minutos tá com um copo na mão, tá ligado? Exatamente. E tentar acabar ele o mais rápido possível pra pegar o outro. Tá com citrus highball e aí você, mano, já bota tudo pra dentro já pra já ficar naquele grau gostoso. Mano, e eu acho que é sobre isso, tá ligado? Saber aproveitar o que tá sendo proporcionado ali de todas as maneiras. Eu vi também muita gente lá que ficava parada, tipo, no sei lá, no parapeito lá do lounge, vendo, tipo, o palco na puta que pariu. É, então, tipo, e a pessoa parece que toda a ação dela... É meio que baseado no que ela acha que ela deve fazer naquele momento. Tipo assim, ah, isso aqui tá acontecendo, eu acho que eu devo postar um story sobre isso, né? Acho que eu devo comentar sobre isso. Acho que agora a agenda influencer manda que eu faça isso. Uhum. E, tipo, sempre é sobre, ai, porque é o meu look, ai, porque eu tenho que postar, porque, pô, acho que seria interessante eu comentar sobre isso. Nunca parece que é algo espontâneo, nunca parece que é algo autêntico de dentro da pessoa. Parece que sempre ela tá tentando seguir algum tipo de agenda pra se encaixar em algum tipo de panela, pra, sabe, sei lá. O bagulho virou uma parada que perdeu-se o real significado das coisas, sabe? O Black Mirror já chegou, mano. Tipo, não existe mais nada, parece. Uhum. Tipo, pra essas pessoas. Parece que sempre é nada é de verdade, mano. Uhum. Parece que nada é algo real. Pode crer, tipo, mano. E essa parada de, mano, como assim você vai vir sem ser pra trabalhar? Eu falei, mano, eu sou um ser humano. Tipo, eu gosto de viver essas coisas igual aqueles pessoas que são seres humanos iguais a mim, sabe? Uhum. Que muitos têm que pagar ingresso, se fodem pra pagar ingresso. Eu gosto de poder usufruir do fato de que, porra, eu posso ganhar um ingresso né, em troca de uma mídia aqui. E, porra, e tá bom já, se, né? Se pintar tipo, um trampo, perfeito. E cara, fazer mas, uma não... mídia é o quê? Quando eu vejo você fazendo uma mídia, mano, é um story de segundos e tipo... Tá lá agora você pode vir curtir isso, o rolê. Porque mano, eu aproveito o bagulho de verdade, sim, tá ligado? Mano. Eu vou lá e eu quero chegar o mais próximo possível do palco. Eu quero, mano, usufruir de tudo que aquela experiência tem pra me dar, mano. Porque eu quero me sentir vivo, tá ligado? Porque eu quero viver, porque eu quero estar ali com as pessoas, mano. Eu quero estar ali. Como é que eu posso... Essas pessoas, elas se veem em outro plano, parece. Parece que elas se veem, tipo... acima dessas outras sim. pessoas, sabe? Tipo, e é legal, assim? O Lucas é engraçado, porque, tipo, o pessoal repara que é você que tá lá no rolê, aí o pessoal vem, pede umas fotos e tal, mas tem uma hora que para. É. Tem uma hora que tá de boa, mano. Que e a gente começa a aproveitar o show e, tipo, do nada aparece até umas pessoas que ficam até impressionadas, tipo, porra, você tá aqui, mano, tô pulando do meu lado, sabe? Tipo, ele e o tá pessoal. Para de encher o saco ali, de uma hora que respeita, tranquilo, mas mano. Mas é normal, porque são pessoas normais. E quando você mostra que você também é uma pessoa normal, é demais, a pessoa mano. Cai na real e ela fala, mano, legal eu poder curtir com essa pessoa que eu conheço, que eu admiro, que ela tá aqui. Muito sabe, louco. Tipo, eu gosto de fazer isso, tipo, de falar, mano, eu não sou uma entidade, eu não sou algo inalcançável, eu tô aqui, eu sou, mano, igual vocês, eu quero ser feliz, eu quero aproveitar esse momento, eu quero, sabe, até show de amigo meu, por exemplo, que já tocou, eu faço questão, mano, de estar lá no meio da galera, tá ligado? Sim, tem que estar na muvuca. De estar ali pra prestigiar a minha parada, e tipo, mano, se eu tiver que tirar 200 fotos no dia, eu tiro, tipo, desde que, sabe, hoje em dia eu adoto algumas medidas que, né, essa experiência de festival me deu, que é tipo assim, mano, eu tento andar rápido e tento, tipo, pô, se alguém pede uma foto comigo no caminho, eu falo, mano, vem me acompanhando aqui, a gente tira. Tira, vambora. Mas tira, né? E todo mundo entende, mano. É. Porque eu falo assim, mano, é que se eu parar, aí vai formar uma fila, aí eu não vou conseguir me locomover. E aí eu vou virar. Aí eu vou virar um stand. Né? Aí eu fico parado lá e viro um meet and greet. Mas, mano, porra, vamos registrar esses momentos, vamos viver esses momentos, vamos. Porra, já fiz várias. Caralho. Eu passei vários momentos com pessoas que eu nem conhecia, que me conheciam e que tipo, foi super legal. Curtiu pra caramba. E né? Que essas pessoas, uma pessoa, uma influencer não admite isso. Como assim? Você tá se misturando com os pobres? Tá ligado? Tipo, como assim você tá se misturando com essa gente? Você tem que ficar aqui fazendo uma story, fazendo uma foto, dando seu look aqui stand. No stand do Philly Flowers, porque aqui vai ter. E aí a pessoa vai, ela passa 2 horas no festival e vai embora. É, tipo, ai, preciso ir pra casa descansar, tô cansado. Mano. Meu, não dá pra ficar de pé, né, meu? Eu ficar de pé ali. A bateria do meu corpo e, mano, eu não deixo ele ficar cansado quando tô nesse rolê, tá ligado? Eu só desligo quando acaba. Ah, cheguei em casa. Agora mano, pô, descansar. Mano, quando você morrer, você vai descansar pra sempre, vai, mano. Mano, deitar lá e ficar até. Você vai descansar pra sempre. Imagina que a vida é um breve intervalo entre duas eternidades. Caralho, o menino tá filósofo. Quando você dormir, você vai, mano. Você, vai, uma coisa, você é uma coisa morta que passou um pequeno período da existência viva. Porque a maior parte do tempo esmagadora, você vai estar morto, mano. Então aproveita enquanto você tá mano, vivo, cara. É, mano, tem que fazer o máximo, tá ligado? Vai lá, vive o bagulho com as pessoas, mano. Demais. Eu tô vendo aqui o Lucas, o último influencer romântico humano que existe. Mas é, mano, eu gosto dessa vibe do festival, gosto do sol, gosto da chuva. Eu gosto de ficar cansado, tá ligado? Também gosto. De chegar gosto em casa quebrado, fadigado, assim. Me sentir fadigado e falar, mano, nossa, dei meu máximo, curti mano. Curti pra caralho. É, da hora. Eu, mano, viajo. Eu curti muito aquele Rock in Rio lá que a gente foi. Nossa, foi demais. E o Lucas, ele faz um negócio engraçado aqui, tipo, ele vai pro rolê sem ter ingresso e ele arranja um ingresso na hora. Sempre com parado lá na. Assim, até alguém chamar ele de canto e falar, você é o Lucas? E aí os caras vão lá e botam uma pulseira nele. E ele fala, eu quero outra. Cara, mano, isso já aconteceu muito. De eu falar, pô, às vezes eu tô num lugar desconhecido assim, que eu vejo que vai ter algum rolê, alguma parada que eu quero ir. Falo, mano, vamos? O Marcelo, vamos? Eu falo, mano, mas não tem ingresso. Daí o Marcelo fala, mano, bora lá. E aí a gente vai na porta do lugar. E vai. E aí alguém consegue. Me vê e fala, Lucas, pode vir aqui comigo. Eu falo, ah, tá bom, então eu tô indo, ué. É muito bom. E eu vou, mano, eu gosto de ir pra todo lugar. E fazer todas as coisas. Mano, eu acho o melhor que tem da vida é isso, mano. Poder aproveitar mano, coisas grátis. Celebrar, tá ligado? Meu poder Deus sair, céu, usufruir das coisas. Eu me mato nesse rolê, meu. Eu ai, me acabo. Meu. Ai, pra mim não dá. 2 dias de festival seguido não dá. Eu tô velho, meu. Luz, mano. Tu queria ter 70 anos pra ir todo mano. Dia nesse rolê, tá ligado? Pô, vai se fuder. Meu, mano. E o Rock in Rio, assim, confesso, mano. Chegou no último dia, eu tava... ruim, mano, tipo assim. Mas eu vou. Mas eu fui, tá ligado? Tem uma hora ali que eu não tava, minha perna, ela não tinha mais articulação, mano, era 2 pedaços de pau reto, tá ligado? E viu o Justin Bieber amarradão. Justin Bieber, isso que eu gosto, tá ligado? Eu vejo, às vezes, muitos artistas que eu não pagaria pra ver, tá ligado? Nem faço muita questão, mas já que eu tô lá, eu vou, mano, eu vou assistir o Justin. E eu vi ele sem o menor preconceito. A gente pulou. Pulou e baby, gritou. Baby. Mano, eu comprei gritou. 2 faixas de Justin Bieber. Né? 2 bandanas. Uma pra mim e uma pro Marcelo. Nós foi de bandana no show do Justin Bieber, mano. Eu sou o Belieber? Não. Mas eu vivo, mano. É, mano. mano. E é mó vibe, e né? Se eu tô lá, eu vou viver essa porra aqui, mano. Nossa, que da hora, mano. Tipo, mano, eu e o Marcelo, a gente, tipo, porra, o Guns N' Roses é um bagulho meio boomer, né? Hoje em dia, assim, é tipo, porra... Tiozão de bandeira. É uma banda que, né, tá muito longe do seu auge, mas que é uma banda que... Você tem que respeitar o Guns N' Roses. É, tá, tem, tipo, história. É muito foda o impacto que eles têm pra música, pro rock, pra cena, mano, pro sei lá, pra cultura, né? Os caras são muito cabulosos. Só que hoje em dia não é um show que eu pagaria pra ir ver, tipo, nem o Marcelo. Nem mas fudendo. A gente foi no Rock in Rio e no show deles. E a gente falou, mano, a gente tá aqui e a gente ficou o dia inteiro vendo tiozão com camiseta do Guns N' Roses e bandana. Muitos, mano. muitos. Chega na hora do show, mano. Todo mundo tava lá pra ver o show do Guns N' Roses. Aí eu e o Marcelo falando, mano, vamos ver, né? Vamos ver o show. Vamos, já estamos aqui, vamos ver. E aí chega na hora do show, é um monte de tiozão parado. Os caras parados de braço cruzado, olhando pro palco. Assim, olhando pro palco. E se você pular, tipo, muito e encostar neles... É, eles ficam incomodados, assim... Porra, mano, respeita, tá ligado? É, para de pular aí. Para de pular e cantar aí, mano. E aí o Marcelo arregaçando de pular. Arregaça? Gritou mais alto do que o caralho, pulando aí. Mano, isso é muito foda. E fala, mano, pô, vocês estão tudo parado, bando foi, de morto, mano. Porra, e show. Tipo assim, eu sou chato, mas eu não sou, tá ligado? Porque, que nem eu, nesse último Rock in Rio que teve, né? Tipo assim, eu já fui muito fã de Iron Maiden, né? Tipo, muito fã de Iron Maiden. Eu escutava Iron Maiden todo dia. Mas hoje em dia, se eu tiver... Pô, se tiver escutando uma música no aleatório, random lá, e às vezes passa um Iron Maiden, eu passo, tá ligado? Porque eu não quero mais ouvir Iron Maiden. Você não quer mais ouvir música sobre dragões e não, castelos. Não, coisa chata. E aí, pô, a gente já tava lá no Rock in Rio. A gente falou, ah, vai ter Iron Maiden hoje. E aí eu fiquei reclamando o dia inteiro, mano, vai ter Iron Maiden, era esses velhos estranhos. Já deu de Iron Maiden, pelo amor já de deu. Deus, os caras não acabam, né? Chegou na hora do show, puta eu merda, e Marcelo mano. Cantamos. Eu ainda tava todos... meio assim, ó, com o nariz torcendo, falando, ah, mano, é porque eu já conheço essas músicas, as músicas que eu gosto dele nunca toca. Tipo aquela Flight of Icarus. É, tocaram. Eu falei, mano, deu 3 segundos, os caras começaram a tocar e eu, mano, soltei a franga, mano. Nossa, nós ficamos loucos. Fiquei maluco. Ficamos loucos no nossa, meio de um monte de velho de braço cruzado. Meu, nossa. E agora sábado a gente viu o Foo Fighters, né? Que dessa vez ninguém morreu. Ninguém morreu. Porque, não sei se a gente já comentou isso aqui, mas o Marcelo... A gente foi responsável pela morte do baterista do Foo Fighters. O Marcelo sempre quis ver o Foo Fighters, né? A banda que ele... Porra. Mano, a gente curtia muito desde sempre. Eu já tinha visto... 2 vezes, aí. Mas aí eles iam vir no Lola, e aí eu falei, Marcelo, vou arrumar ingresso pra nós e no Foo Fighters, mano, e nós vamos, e ele falou, caralho, vamos. Nossa, e aí, mano, era o dia que a gente tá mais ansioso pra ir no Lola, assim, passado. E aí, mano, 2 dias antes do show, o baterista morre, mano, eu falo, mano, meu Deus do céu. Parece zoeira. Aí agora que a gente tava indo, o Marcelo postou até um story, quem segue ele no Instagram pode acompanhar, que ele postou um story no dia, assim, indo pro show do Foo Fighters, espero que ninguém morra. Tomara que ninguém morra. E ninguém morreu, mas a gente, mais uma vez, ficou no meio de um monte de gente de braço cruzado, mano. Foda e nisso eu falei, caralho, mano, eu ficava gritando, bando de morto, ô bando de morto do caralho, mano. Pessoal quietão, mano. E todo mundo quieto, ninguém cantava, ninguém fazia nada. E aí você se sente mal por você tá cantando. Você tá curtindo muito. É, fala assim, você tá curtindo pra caralho, pulando e parece que você tá fazendo algo de errado, tá ligado? Os caras ficam meio te olhando feio, assim, tipo, mano... Torcer na cara, assim. Mas se fuder, olhando mano. Olhando de canto de olho. Pô, por que você não... Você pagou 800 pau pra estar aqui, por que você não vê o bagulho de casa, mano? É, mano. Assina o Multishow, é mais barato que 800 pau. Aí você fica no sofá da sua casa lá. Mano. Vendo o bagulho. Louco. Não precisa ficar de pé. Né, cansando lá. Tem que pegar fila pra tomar cerveja. Então. It's me, Bruninho. O que mais que a gente viu de legal? Desse último TV? No dia anterior... Não, foi nesse dia. Foi no outro fim de semana. Que o The Town foram 2 fins de semana. É The Town, que eu tô confundindo com Lollapalooza. E aí foi domingo passado, né? Que a gente foi, que viu o Bruno Mars, que nossa foi um show. Nossa senhora. Cara, como o Bruno Mars... Ó, isso que é da hora, mano, de, tipo, num festival. Porque, mais um. Artista que eu nunca iria. Nunca iria comprar um ingresso pra assistir o Bruno Mars. Eu também não sou tão fã dele, mas quem não conhece o Bruno Mars, né? O nome dele é Peter, sabia? É sério? Ah, fiquei desconcertado agora. Encabulado, o nome dele é Peter. Porra, vivo, escolhi outro primeiro nome, simples, meio brasileiro. Bruno. Dá o Bruno. É, o cara já queria facilitar o acesso das pessoas no Brasil, né? E enfim, mano, o show dele foi foda. Não, tipo, ele é um cara muito foda, né? É, tava certíssimo em botar ele por último, porque, mano, foi outro nível. E duas vezes ainda. E não falando que outras bandas não foram boas. Não, tiveram vários shows legais, mas o do Bruno, assim, é... Sozinho, aquele cara com piano e um microfone, não precisa de mais nada. Não precisa de banda, o cara sozinho, tanca o bagulho assim, tipo... Com potência, com muita força. E com 1,5 metro de altura. 1,5 metro de altura de puro tesão, não, mano. Não pode comportar tanto tesão. Monstro, o corpo, mano, daquele tamanho. Desse tamanhico, mano. Potente. Ele é muito... Cara, ele é um artista, assim, que ele eleva o sarrafo tanto, né, sabe? Que a gente... Bota a gente pra pensar, né, mano? O que, que a gente fica aceitando, às vezes, artista que vai lá e faz um puta show meia boca, cheio de playback, nossa, cheio de... E você vê esse cara e você fala, mano, isso aí é o manual do bagulho. Porra, tá ligado? Do artista. É tipo, é tão inspirador. Ali, é tão inspirador, é tão... É, mano, é uma experiência. Você ir no show do Bruno Mars é uma experiência que te renova espiritualmente. É bonito, é uma parada, mano, que te põe pra pensar em vários bagulhos. E, tipo, essa é a beleza da arte, sabe? Tipo, você se sentir tão tocado e inspirado por aquele bagulho no nível que esse cara e te tá deixa. E tá ouvindo o bagulho na tua frente, mano. É diferente de rádio, do sei lá, de tá, mano, no fone de ouvido. Você sente a vibração do ar vindo na tua clima, cara. E o clima daquele lugar no show dele, mano, era uma parada assim surreal. Era um negócio que, mano. Você pensava, mano, depressão realmente não existe. Não existe, mano. Depressão é psicológico pra caralho, tá ligado? Falava, mano, não existe como ser triste. Olha isso, mano. Olha isso que tá... Olha essa atmosfera, olha isso. Depressão não tem lugar, não, mano. Não, ali não, mano. Ali depressão tava fora de mim. Fora. Pega minha bike. Pega meu showzinho do Bruno Mars e ficou suave. Mano, eu lembro de que, tipo, eu sempre... cobro, né, uma bandinha ali de heavy metal ou outra nesse festival, porque... Não, mano, teve nenhuma, né? Não teve, mano. The Town tava weak de... É, pô, metal. Podia ter tido um diazinho de metal, poderia, né? Poderia ter uma bandinha lá. Sei que é muito... Bota o Iron Maiden mesmo, foda-se. Tá um Sepulturinha, pelo menos. Nossa, né? Sepultura, mano, já é demais, já. Pode ser, tipo... Com certeza, Sepultura. Prefiro ela do que muitas outras. Com certeza. Muitas outras bandas. Pô, é bom demais, vai tomar. Nossa, no cu. É bom demais, mano. Nossa... Eu lembro, mano, acho que o primeiro... Não foi festival, né? Eu não sei nem por que meus pais deixaram ir nesse rolê, mano. Porque eu tinha 14 anos. Na virada cultural? Eu fui na virada cultural e foi nesse dia que eu virei fã do Sepultura. Porque Sepultura, todo mundo deve ter um tio aí, ou tia. Geralmente um tio, né? Que principalmente quando você começa a ouvir um som pesado, um som do metal, esse tio vai chegar em você e vai falar, e aí, você conhece Sepultura? E aí eu nem dava bola, eu falava, tô ligado, mas eu não paro pra ouvir, tá ligado? Minha brisa tava no Metallica ali, no Megadeth. Megadeth. E aí eu tinha 14 anos, fui com os cabelos, mais uns... foi um pessoal, foi eu, mais uns 4 amigos. Você viu Misfits também, né? Até eu vi Misfits, é aí, ó, tipo, essas bandas aí que eu não... Nada contra. Mas o show deles lá foi uma merda mesmo. É, nossa, foi meio... E aí, cara, foi ter o Sepultura e eu lembro que esse dia aí eles estavam tocando junto com aquela Orquestra Sinfônica de São Paulo. E aí, pô, toda aquela banda clássica lá, tipo, gente pra caralho num palco. E aí eles começaram a tocar. E aí eu falei, mano, isso aqui é muito pesado. E aí eu conheci músicas que eu acho que eu nunca tinha ouvido, porque eu só conhecia Territory, tá ligado? E aí eu nunca tinha entrado muito nessa vibe, mas aí eu ouvi outras músicas que eu não sabia que existiam, mano. Daquele Chaos AD, que é insano, mano. Eu ouvi Refuse to Resist, eu falei, mano, essa música é muito legal. Depois, tipo, eu fiquei com isso gravado na cabeça, de que falei, mano, eu vou sair daqui, eu vou ter que pesquisar essa música, porque eu achei ela muito louca. E aí, eu tinha 14 anos, plena madrugada, centro de São Paulo, vi o Sepultura, fiquei emocionado. E dali pra frente, eu virei fã árduo, assim, de Sepultura. Tipo, meu Deus, mano, como que isso aqui é brasileiro? Fico com muito orgulho de ser brasileiro, tá ligado? Não. Sabendo que Sepultura é do Brasil. E aí, daí pra frente, sempre que eu tenho oportunidade de poder ver esses caras, mano, sabe? Tipo, os caras fazem show pra caramba aqui ainda no Brasil. Ver que os caras tá, tipo, vira e mexe, tá viajando pra lá e pra cá. Cara, se eu tenho como ir, eu vou. Eu fico impressionado que a proximidade com eles hoje é relativamente curta. O show deles do palco, mano. Nossa senhora, mano. Eu vendo os caras ali, ó, tipo, tomando a breja deles. É. Ai, meu Deus, mano. Hoje em dia, Sepultura é meu amigo. Sepultura são meus amigos. Meu Deus, mano. Nossa Senhora. Eu fico, tipo... Quem sabe um dia eu não toco com eles, imagina? É, eu fico pensando nisso, que, tipo, mano, isso daí é possível um dia, tá ligado? Rock in Rio, assim, eu faço uma participação Nossa, especial, mano. Né? Ah, meu Deus, mano. É, ia ser maneiro. E aí, depois desse daí, eu fui pro Rock in Rio, esse Rock in Rio aí que eu andei de avião pela primeira vez. Nesse dia aí teve Metallica, acho que teve... Eu nem lembro, mano, é tudo que teve. Minha memória é meio ruim, assim, longo prazo. Uhum. Mas aí depois disso eu só fui pra festival porque o Lucas me levou, mano. E aí foi... Sempre leva. Teve mais Rock in Rio. Esse Rock in Rio foi louco, que foi o que a gente já tinha conversado aqui, mano. Totalmente inesperado, todo dia da semana. Uh-huh. Tava lá no rolê. Foi um momento e, mano, especial. É, lounge, pulseirinha VIP pra caralho, pode comer nhoque, free boquinha. Nossa, é verdade, nós vivemos bem lá. Nossa, né? Senhora, mano. Eu bebi tudo que eu pude, né, tipo, aproveitei pra caralho, gosto do Rio de Janeiro, essa vibe de festival no Rio, e aí a gente fez umas amizades. Sim. Cara, a gente tava preparado, né, tipo assim, ah, vamos estender lá no Rio, vamos alugar um Airbnb, cara, é só fazer umas amizades. É, e aí a gente ficou na casa de um amigo nosso, Bruno Nossa Correia, Senhora. Ele abrigou nós lá uma semana, e a gente ficou uma semana na casa dele, mano, não gastamos nada. Mano, olha isso, que incrível. E aí, tipo, hospedagem ótima, rolê, festival todo dia, sol, praia, Nossa. Leblon. É, mano, é a magia loucura, do festival, né, mano? Magia do festival. Porra. Se você nunca teve a experiência de ir num festival, mano, e tá no seu alcance, vá. Porque vai, mano. Vai e aproveita, mano. Vai, chega cedo. Toma cuidado com as suas coisas, com os seus pertences. Oh, mano, agora e, ó, bem. E, passou. E vai, bem, mano, bem, e vai de coração aberto e ouve mesmo coisa nova. Abre sua cabeça e desfruta, mano. Desfruta uhum. Porque tem muita coisa boa por aí e é ó, sempre muito uma parada que vai você se sentir muito vivo, poder vivenciar essas experiências. Nossa. Depois do show do Bruno Mars, eu... Mano, sair de Interlagos lá é uma pica, né, mano? Porque Interlagos é na casa cara, do caralho, pra quem não é de São Paulo. Cara, tem uma coisa que eu não gosto de São Paulo, é ter que ir pra Interlagos, porque o festival geralmente vai ser lá. É, Lollapalooza, lá, o Detão foi lá. Da onde você tiver, de qualquer zona, se você tiver que ir pra Interlagos, você vai andar meia hora. Mano, é, e tipo assim, sábado... No mínimo. Sábado do Post Malone, que foi o primeiro dia do festival... Foi um negócio... Da torrente? Insano. Tipo assim, foi uma parada que, mano, eu sei que festival no Brasil sempre chove, tá ligado? É. Só que nesse dia, os não tinha uma nuvem no céu, tava um calor do caralho, e eu falei, mano, não tem condição de eu sair agasalhado de casa, tá ligado? Não tem como, mano. Porque eu saí de dia, eu saí cedo de Nossa, casa. Nossa, eu fico muito triste quando eu saio com blusa e não faz frio, então, tá ligado? Então, porque isso acontece também, né? É. Sempre que você sai de um jeito, acontece o oposto. E aí, no sábado, eu saí e eu fui então, de... Tá bom, eu fui de, mano, camiseta, bermuda e tênis. Foda-se. Eu acho muito legal que eu tava comentando isso daí, de que roupas de homem é isso. É. Camiseta, bermuda e tênis. Só que o festival, meu, apareceu umas meninas lá, aquelas... Umas roupas bem exóticas. Umas roupas que não... Como é que se chama isso? É uma peça só ou são duas? É uns bagulho meio quatro. Feito à mão, assim, pra ela usar uma vez tipo, na roupas vida, tá três ligado? Layers. Tem uma blusinha transparente embaixo, outra que é um pouco É um bagulho passando na transversal, assim, com capacete, cheio de espinho. E aí, tipo, dá uma volta no joelho e sobe e na é cromado, outra tudo cromado, brilhante, com uma bota com uns 30 centímetros de salto. Lantejoura, né? Nossa, mano. E aí vai lá, chove, estraga tudo. Chove. E a pessoa fica toda desconfortável, porque ela quer muito fazer uma foto pro Insta dela, porque, pô, vai engajar pra caralho, tá ligado? Aí eu começo a falar de influencer, eu já fico puto de novo. Ó, não, fica de boa aí, mano. E aí, mano, esse dia eu peguei meu ingresso e, mano, o cara falou, quer capa de chuva? Ó a capa de chuva. E eu falei, mano, não vou comprar capa de chuva porque eu vou ter que ficar carregando mano, esse bagulho aí. Esse último dia aí, os caras queriam cortar a vibe. Tava chegando lá, mano, os caras começaram, capa de chuva, capa de chuva. E todos que me ofereciam capa de chuva, eu falava, não vai chover. Não vai chover. E eles retruca, fala, faz sim o teu sonho. É, sorriso. Mano, e eu falo, não vai, mano. E não choveu. E aí, mano, eu lembro que tinha um cara fazendo um marketing agressivo de vape lá. Aí ele falou, aqui tem vape, porra! Aqui tem vape, caralho! E eu falei, caralho, mano, diferentes táticas pra vender, né? Tipo, é o Lobo de Wall Street. E aí, mano, eu passei meu ingresso na catraca. Juro, foi, mano, eu tenho testemunha disso. Pode parecer que eu tô contando história de filme, mas eu passei o ingresso na catraca. Andei 10 passos, olhei pro horizonte. Mano, um raio dividindo o céu, assim, ó. Falei, caralho, mano, só falta chover. Aí começou a chover. É. Isso era tipo 4:30 da tarde. É, ainda tem tempo pra parar de chover. 4:30 da tarde, mano. Tá cedo. 4:30 da tarde. Para de chover já já. A chuva perdurou até 2 horas da manhã, mano. É. Que foi o horário que eu saí de lá, porque deve ter continuado chovendo. Sim. Tipo, não, nunca vi... Eu tomei, mano, eu tomei, tá ligado? 10 horas de chuva. É. Ué, água pra caralho. Eu tomei 10 horas de chuva seguida, mano. Uhum. No show do Racionais eu não conseguia respirar de tanta água que tava batendo em mim. Caralho. Era tipo tapa na cara de água, gota grossa caindo do céu. Tipo, eu não consigo nem ter uma opinião sobre esse dia do festival, porque eu não conseguia pensar de tanta água que tinha no meu sistema, tá ligado? Nossa, isso é foda, mano. Isso é meio... Torto. E aí eu consegui uma capa de chuva lá, que um cara tinha sobrando. E aí, mano, eu lembro que eu trombei a Giana, e a Giana, mano, tava sem capa, assim, parecendo um pinto molhado. Aí, mano, ela achou uma mulher que tava vendendo cerveja, um ambulante. R$40 mil. Tava vendendo cerveja, e ela tinha umas capas que ela deve ter levado pra vender no Chio, acho, né, no... Uhum. No, like no off, ela falou, ah, mano, vou fazer uma grana aqui. E aí ela estava vendendo R$40 a capa de chuva. Caralho. Porra, mano. Meus amigos compraram 3 capas de chuva, saiu R$120 em capa de chuva. É, 120 reais em 3 pedaços de plástico. Isso é foda, né? Porque, mano, tava bagulho, tava insustentável. Não que a capa também salvasse sua vida, mas, tipo, é. O foda era eu o frio. Eu acho super desconfortável, mano. É, mas o frio que você ficava, mano. É. Porque pelo menos a capa, ela funciona meio que como uma esquenta camada térmica. Caralho, assim. Se você não se molha na chuva, você fica suado dentro dela. É, porque o foda da chuva é que bate aquele vento na sua roupa molhada e você, mano, nossa senhora, mano, tava. Mano, eu pensei várias vezes em ir embora, mas falei, não, mano, eu vou ficar, mano. Tem medo? Eu vou ficar. E a gente mano. Vai embora por muito menos, é. Mano. Tem gente que vai embora só porque já tirou as fotos pra atualizar o feed. Já tocou as bandas que eu gostava, tá ligado? Já tocou as duas músicas. Fala assim, nossa, eu amei o show do Bruno Mars. A pessoa assistiu lá da puta que pariu, mexendo no celular o show inteiro. Aí na hora da mais famosa ela faz um star. Uptown, Frank One. Uptown, Turk One. E aí tipo, nossa gente, o Bruno é tudo mesmo, meu crush. Vai se fuder. É, mano. Vai se fuder. E aí, nesse dia do Bruno Mars, eu tomei 10 horas de chuva num dia, mas no dia seguinte eu falei, vou de novo. É. E eu vou de camiseta e bermuda de novo. É. Só que desse dia, eu levei um corta-vento, porque eu falei, hoje, se o tempo resolver me trollar, eu vou pelo menos estar com uma camada a mais. E óbvio que nesse dia, tinha um sol pra cada um naquele lugar. É. Eu e o Marcelo chegamos lá, a gente, 10 minutos lá, mano, nossas costas já tava com uma poça d'água, assim, não era de chuva. Mano, e tava muito cheio. Tava muito cheio. Esse último dia tava muito cheio, o dia do Foo Fighters, mano. É, tava. Tipo, tava tão quente. É, isso aí era um bagulho que, tipo assim, no Rock in Rio e no Lola eu não lembro de ter passado por isso. Em momentos onde, tipo, parecia ter tanta gente que não dava pra andar. Você não conseguia se locomover, assim. Tipo, você não conseguia andar porque as pessoas estavam todas paradas. É, mano, não eu fico meio nervoso com isso, mas eu mantenho minha calma, né? Então, surto, tá ligado? E a galera fica muito... É muito engraçado as pessoas ficando bravas, né? Tipo, ai, meu, as pessoas não têm educação. Tipo, a pessoa acha que ela vai num festival e não vai ter esse tipo de problema? Tipo, ela não vai... Não, alguém vai pisar no teu pé, alguém vai te trombar... Não acredito que tá fila, você... Não acredito que tá fila. É. No primeiro dia eu fui de trem. Fui de trem, né? E aí, mano, um monte de gente me perguntando, que isso, Lucão? Perdeu tá tudo? Pobre? Perdeu tudo. Falei, não, mano, só quero usar o trem, viado. Só, pô, caraca, eu quero me locomover de trem. Transporte público da minha cidade. Cara, o bagulho funciona, é bom. Eu vou usar o trem, mano. Vou usar, porra. Mano, tinha um moleque do meu lado que eu fiquei com vontade de amassar a cara dele, de juntar ele de porrada. Que ele ficava falando assim, um dos caras falou assim, meu, falou que tá uma fila de 2 horas pra entrar lá. Aí ele... Quê? Como assim? Eu vou pegar fila pra um negócio que eu tô pagando? Eu tô pagando pra ir num show, vou ter que pegar fila? Ah, mano. Falei, não, mano, é só pra você o show. Tipo, não vai ter fila. É. Como é que você esperou aqui no Detal? Se botasse R$1 milhão no ingresso e só ele tivesse pra pagar. O festival não vai ter fila. Não vai ter fila pra nada. Vai ser só você lá. Eles fizeram um sistema. Quem pagou, passa direto. É. Só que, tipo, todo mundo pagou. Mano, né? Então, você não precisaria pegar fila se existisse só você no mundo, mas mano, acho que você já deveria saber. Eu adoro a frase que fala de que, tipo, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, tipo, você pagou, mano, todo mundo ali pagou. Então, você não tem prioridade nenhuma. Então, porque você pagou a mais que os outros? É, você pagou o Lane Free lá? Ele pagou mais que eu, mas eu não tava reclamando. Isso daí, ó, tá uma boa ideia pros organizadores de eventos. Se quiser, né, tipo... fazer um bagulho desse aí. Só que não dá. Todo mundo vai pegar isso. Uhum. Defila do mesmo jeito. É. Então, e tem coisa que... Mano, você tá saindo de casa pra ir num festival desse tamanho, uma coisa eu posso te garantir. Vai ter gente lá. Vai, pra caralho. Mais de 6 pessoas. Mais de 6. Bem mais, talvez. Mais... Mano, bem mais. Mais de 10. Mais de 10. E ainda estamos chutando baixo, né? É, baixo pra caralho. Isso tá sendo otimista. É, então, tô te dando uma estimativa bem conservadora. Quantas pessoas devem ter colado nesses dias aí? Mano, muitas centenas de milhares. Mais de... Centenas de milhares? Cara, porque falaram que a Demi Lovato tava cantando pra 100 mil pessoas. É, tá, tipo, porra. Tanto de pessoa que passou lá, mano, sei lá, um milhão, é loucura falar a casa do milhão, assim. É porque foi uns 5 dias de evento, né? Foi. É, se cada dia ali tiver pelo menos umas 200 mil. É, mano, com números assim. É, então, a estatística tirada do cu. É, fonte. Eu acho. Ariel. Eu acho que tinha bastante gente. Ah, que brisa. E aí, mano, nossa, esse dia do trem foi foda. Porque, tipo, pra voltar de trem, aí eu falei, mano, nossa, aí vai ser foda. Porque aí vai estar muito osso de pegar trem nessa chuva ainda. Nossa, o trem já fica lerdo, é. Tá ligado? Aí, tipo, o motorista lotado. Do trem vai devagarinho na aí chuva pra não derrapar. Tipo, fecha todas as janelas do trem, mano. Se for aqueles trem antigos. Aqui hoje não tem mais ainda. Mas eu lembro de pegar um CPTM aí que não tinha ar-condicionado dentro, mano. É que tem ônibus também, em ônibus que... Que tem a tica com a janela aberta, né? Mano, fechava, o pessoal fecha. É. Isso me dava ódio, mano. De gente que fechava a janela do bagulho porque, tipo, tá chovendo. Tipo, mano, sai da janela e deixa uma fresta aberta aí, porque o negócio fica ruim, mano. O ar começa a ficar viciado, nossa, aquele senhora. Cheiro de bafo de gente, tá ligado? As janelas tudo suando. Isso é foda, mano. Nossa senhora. Eu, quando eu tava nesse trem aí, tinha mais de 6 pessoas, mano, em cada vagão, porra. Né? Você deve imaginar. É. Mais de 6. Sim. E não, mais de 10. Tem muito menos cadeira do que pessoa. E aí, quando começa a entrar gente... Eles começam todo mundo a gritar, assim. Porque todo mundo fica desesperado. Porque todo mundo... Oh, meu, que é isso? Oh, e eu só dando risada, né? Com a mão pra cima, assim. Segurando no cano de metal. Só... As pessoas são tudo doidas mesmo. Que bagulho. O pessoal brigando pra entrar no... E ainda bem, mano. Eu pensei isso, velho. Porque eu já peguei esses trens sem ar-condicionado também. Que era foda. Falei, mano, ainda bem que o ar tá torando aqui, velho. Então eu tava, tipo assim... Tava sendo esmagado, mas eu tava sossegado, mano. É, então, mano, tô preparado. Isso. Com a mão no bolso, segurando meu celular e, mano, vambora, vamos que vamos. Aí na saída desse dia, mano, eu falei, mano, como é que eu vou fazer pra ir embora aqui? Porque sempre é um mistério, né? Uh-huh. Falei, mano, pra pedir Uber aqui vai ser um inferno. Aí eu fiz o que eu faço mesmo, às vezes. Os caras lá, os motoristas são mó sacana, né? Mano, eles desligam o Uber lá e eles ficam, sem tipo, taxímetro. R$1.000. É, quer ir lá? Te leva por R$1.000. É. Mano, eu lembro que eu saí, eu passei pela catraca pra ir embora. Tava formando onda de água, assim, ó. De tanto que chovia. Nossa, naquele lugar, mano. Que nojeira. Depois do posto de Manoel. Ondas, mano. Onda de água, tio, no chão. Ah. De tanta chuva, mano. Credo, mano. Foi muita chuva, e muita chuva. Barro, né? Porque ali. E barro, é. Os caras falam assim: meu, pode ir com o seu look favorito, com o seu tênis favorito, porque o nosso gramado é sintético. E aí tem umas placas de grama sintética, mas tem lama entre a grama e a saída. É. Tem lama, tem, tipo, barro em todo lugar. E uns barro bem grosso, né? Nossa, eu pisei em tanta poça de barro. No dia seguinte ainda tinha lá umas... Tinha resto de barro. Uns barro mole. Mano, eu saí andando ali pelaquela avenida ali, Interlagos. Falei, mano, vamos sair daqui, vamos sair de perto daqui. Eu vou tentar achar um taxista paisano aí e vou dar o papo nele, mano. Uhum. Cheguei no cara e falei, amigão, ó, quanto você quer pra me levar em casa aí? 8 milhões. Que eu falei, ó... Gente seca aqui você não vai encontrar. É. Então, ó, aproveita que eu pelo menos tô de capa de chuva aí, vou molhar menos. Real. E é isso. E aí ele aceitou por apenas R$7.000. 7 mil? Levo você e mais uma pessoa. Não, mas não foi tão caro. Ele cobrou tipo 250 pra me trazer em casa. É, tipo, considerando que é um circunstância, táxi em Interlagos, isso aí ia sair esse preço mesmo, tá ligado? Um Uber ali ia dar mais caro pelo aplicativo. Ah, sim, pá. Com certeza. E pelo dinâmico, né? Ainda chovendo pra caralho. Uh-huh. E aí foi isso. E aí eu consegui vir pra casa. Aí no dia seguinte eu tive que... Isso eu fui. No dia seguinte eu tava em 6. E aí isso daqui é legal o Detran não ver, né? Apesar de que eu não era motorista, então... É legal você ter não ver, né? É, mas aí foda-se, porque eu nem era eu que tava dirigindo, então eu não tenho culpa. Eu né? não sou o condutor. Mas eu sugeri pro cara, eu falei assim, mano, porque a gente tava em 6 e tinha, tipo, duas dessas pessoas, eram amigas minhas que eu fiquei, mano, Elas não vieram com a gente, mas tipo... não quero deixar duas meninas aqui sozinhas pra ir embora, com esse monte de taxista esquisito. Uh-huh. Esse monte de taxista aqui mal intencionado. Não. Parece que taxista é tudo do mal, Uber é tudo do mal. Os caras é tudo do mal, mano. Eu tinha uma visão melhor do Uber antigamente. Mas os Uber estão ficando meio cuzão. Tudo nazista. Meu... Aí. Eu quero morrer, eu quero matar uns Uber aí, mano. Nossa, eu gosto quando o Uber não fala nada, porque isso, quando fala é só atrocidade, mano. É. Só fala coisa absurda. Porra, uma vez eu peguei um Uber que ele era um velho, tá ligado? E aí, tipo, ele falou que ele nasceu em 1940 e pouco. Eu falei, caralho, cara. Faz tempo que Segunda Guerra tava torando ainda. E aí ele era um velho, mano. E ele era surdo. Tinha uma placa atrás do banco, assim. Foi o cara que falou que ia parar num lugar? Mano, eu tava super atrasado, mano. Super atrasado. Ia te trombar em pra alguma coisa. Uhum. E aí o cara, mano, no meio da viagem, ele falou, ó, meu genro mora ali, ó. Ele trabalha ali, ó. Quer ver? Aí ele pegou o carro e parou. E pôs a cabeça pra fora e ficou, ô, aê, fulano. Falando, e aí ficou lá, tipo, uns 15 segundos. E eu olhando, assim, tipo, mano... O cara não vai sair, o cara não saiu, tá ligado? E o maluco ficava lá, chamando. Chamando o genro pra dar um oi pro genro. Nossa, aí, mano, segue a viagem. E aí, tipo assim, tem dois caminhos, certo e errado. 50% de escolher o caminho certo. Ou erra. E aí eu ficava até incomodado, mano, porque eu via que ele não tava prestando atenção no celular, tá ligado? Uhum. E aí você fala, ele vai errar. Você vê uns caras, nossa, ele tão nervoso errar. Com isso, com o Uber, que eles ficam, erram o caminho várias vezes, porque ele não tá, eu tô olhando, eu erro umas quatro vezes, mano. Eu tô olhando o caminho no Waze, assim, tipo, vendo que ele vai ter que sair à direita em 180 metros e ele tá na faixa da esquerda. Uhum. Eu falo, mano, ele não vai sair, e aí ele vai reto, aí faz, priru. Muda a rota. Eita. E aí acrescenta 8 minutos na rota e fala, mano, meu Deus do céu, isso que tá acontecendo, por que isso tá... Mas fica a reflexão aí, ó, o Uber antigamente era bem mais legal, mano. Com certeza. Toma água, doce, bala, álcool em gel. E de terno, né, os caras, quer terno, escutar social. Uma música, quer que ligue o ar, abre a janela. Hoje, nem, nem o Uber Black vem o carro. Não, hoje o Uber Black que você perde, o cara vem com o retrovisor quebrado. Nossa, mano. Limpa o para-brisa, não funciona. Mas é isso. Ar-condicionado, né? É mais caro. Deram uma relaxada. É. Aí no domingo eu fui embora, fui tentar fazer a mesma coisa. Só que a gente tava em seis, porque tinha essas duas meninas que eu não queria deixar sozinha. Uhum. E aí eu falei pra um cara, eu falei, mano, você leva seis pessoas se eu for no porta-malas? Aí ele falou, portanto eu levo. Eu falei, então bora. E aí eu fui embora. Isso é adrenalina, né? Porque, eu fui embora. Paga a multa, tá ligado? Eu fui embora no porta-mala de um Palio, mano. Weekend. Um Palio Weekend. Eu fui embora no porta-mala. Eu tirei a tampa e fui embora. E, mano, eu vim lá de Interlagos até aqui no porta-malas, mano. E eu tava, tipo, meio de pé, assim, né? Pra não passar o caminho inteiro igual um inseto morto no porta-malas. E aí eu falei um negócio que eu tava meio alcoolizado, né? E aí eu... Às vezes eu acho as coisas que eu falo muito engraçado. Tipo, bastante gente no carro deu risada disso que eu falei. Eu falei, gente, é o seguinte. O motorista se divertiu bastante com essa fala minha. Eu começo a brisar nos assuntos, né? Eu falei, ó, eu tô de olho aqui. Se eu ver um giroflex piscando no meu campo de visão, eu vou fazer tanta força que eu vou me transformar numa poça de sêmen. E aí o cara vai vir, vai mandar separar o carro. Ele vai ter falar, uma poça. Mano, ele vai falar, tem alguém nesse porta-mala aí? Eu falo, não tem, mano. Ele fala, tem sim, eu vi. Aí ele vai abrir o porta-mala do carro e vai ter uma pocinha de sêmen assim no porta-mala. Ele vai falar, não, isso não é possível. Eu vi um cara aqui agora mesmo. Aí ele vai pegar o dedo, vai passar na poça de sêmen assim. Passar na e boca. E vai chupar pra ver se é o que que é. E aí quando ele botar o sêmen dentro da boca, eu vou voltar à minha forma humana. Dentro da boca dele e eu vou rasgar ele de dentro pra fora, assim, ó. Matei um policial. E aí eu vou falar pro colega dele que tava na viatura com ele. Aí, ó, teu amigo é gayzão, hein? É. Tomou porra de homem. Ia ser uma boa história, né? Ia ser ótimo. Na minha cabeça isso aconteceu. O poder de todos, mano. Eu consigo me transformar. Virar sêmen a hora que você quiser. E voltar a ser humano. Na mesma... Muito bom. Na mesma pegada. O pessoal já chegou perguntando pra mim que superpoder eu queria ter, tá ligado? Porra, virar uma poça de sêmen é um poder muito foda. Nossa, isso é foda. Eu queria ter o poder de voar dentro de aviões que estão voando, tá ligado? Você fica lá só com o pezinho levantado assim na cadeira. O avião levantou o voo, eu tenho o poder de voar. Dentro do avião. Só dentro dele. Se você sai, você perde. Pousou. It's me, Bruninho. Aí agora esse podcast vai começar a ficar bem interessante. A gente vai começar a falar do nosso último dia de The Town. Meu, que foi o dia do Foo Fighters. Vou falar que, tipo, a insanidade começou antes desse dia, tá ligado? Porque teve feriado, né? Graças ao filho da puta do Dom Pedro lá, que libertou o Brasil. Falou que era independência do caralho. É. Mas deixa eu só fazer um parênteses antes, rapidinho, no negócio que eu lembrei. Uma coisa muito engraçada, duas frases soltas que eu ouvi nesse The Town que eu falei, mano, que genial, velho. Quando a gente saiu do show da Demi Lovato, que eu sou fã. Mano, a gente tava andando assim, saindo do show da Demi Lovato, a chuva do caralho. Aí passou um cara por mim assim, ó. Eu tava andando na vertical, ele passou na horizontal, na minha frente, assim, ó. No telefone. E eu só ouvi ele falando, mano, a Demi Lovato fala português? O cara ligou pra alguém pra perguntar se a Demi... Porque ele tava indignado que ele viu a Demi Lovato falando português por causa da música dela com a Luísa Sonza. E ele teve que ligar pra alguém pra falar, mano... Será que eu tô alucinando? Demi Lovato. E teve uma outra frase também, que foi depois do Bruno Mars. Do Bruno Mars, que a gente tava indo embora e, mano, foi aquele... Mano, nossa, parecia uma lata de sardinha, todo mundo junto, uma muvuca do caralho. E aí, mano, tinha dois tiozão gigante na minha frente, assim, andando fortão, assim. Bem, bem tiozão mesmo. Uh-huh. Daqueles que só falam atrocidade, que criminosa. Pelo e aí eu ouvi, pelo na orelha, pelo no ombro. E aí eu ouvi um deles falando assim... Eita, nós, se o Bruno Mars estivesse aqui... Ele ia falar, vergonha, hein, São Paulo? Eu falei, caralho, como é que um cara pode falar tanto falando tão pouco? Mas então, agora fala aí, dança. Pô, muito bom, mano. O fim de semana foi insano. O fim de semana aconteceu muita coisa. Teve a porra do feriado. Sim. E o feriado aconteceu, acho que quinta? Foi quinta. Então, tipo, o pessoal já tava muito numa vibe, né? Tipo, emendar, sexta e tal. Eu acabei trabalhando na sexta. Mas depois que eu terminei meu trabalho, eu falei, agora eu vou aproveitar essa emenda de feriado. Agora vocês estão fodidos, que eu vou pegar o retroativo de ontem. Fui, saí com o pessoal, fiz o que eu tinha que fazer. Fez amor. Fiz amor e consegui ficar, tipo, a madrugada inteira bebendo, acordado, pra chegar. Eu fui dormir na casa de um colega lá na Moca. E aí eu acordei 3 horas da tarde, você falando assim, pô, mano... The Town, né? É, porque eu tinha arrumado o The Town pro Marcelo e ele sumiu, mano. Daí eu falei, porra, mano, por que você não falava que eu dava ingresso pra outra pessoa? Então, aí eu falei, não, tô pondo tênis. Aí ele apareceu, daí eu falei, ele falou, usou a poderosa frase dele que eu vou pôr o tênis. Falei, mano, corre, vai pegar seu ingresso e vem. E eu já tava lá. Mano, você sabe que eu cheguei lá no bagulho da Heineken, peguei a fila. Aí eu dei o meu nome e eles falaram, seu nome não tá aqui. Foi só no do evento do domingo passado. Falei, não, eu sou convidado aí, eu sou acompanhante do meu amigo. Ele falou, seu amigo já tá lá? Falei, já. Falei, então, mas o seu não tá aqui, não. Aí eu falei, mano, não é possível. Comecei a ficar em pânico. Falei, caralho, meu, R$50 de Uber pra chegar aqui em Interlagos pros caras falarem que eu não tô na lista? E aí eu já saí da sala lá, falei, ah, mano, é isso, né? Eu acho que não tem mesmo. Aí eu passei na frente de outro lugar, aí eu comecei a chorar lá pra uma outra moça. Ela falou, será que você não é do Lema? Eu falei, tá, deve ser, pode ser. Eu sei lá, porra. Que é Lema? Não sei. E era isso, eu tava lá. Falei, caralho, Deus existe. E aí eu falei, e agora, moça, é só pegar a vanzinha? Ela falou, não, esse daqui não tem van, não. Você vai por conta própria. Eu falei, tá bom, já tem um ingresso mesmo, né? Foda-se. Aí, mais R$50 de Uber pra ir lá pro autódromo de verdade agora. Mano, foi bom. Esse dia eu não fiquei triste, tá ligado? Esse dia tava muito mais cheio do que todos os outros dias de The Town. Tava cheio pra caralho. Tava lerdo. Tinha umas partes lá que faziam um tráfego, tipo, pesado de pessoa. Uhum. E você tinha que ir no ritmo delas. É, todo mundo andando devagarinho. Todo mundo combina de andar bem devagar. É, igual uns pinguinzinhos assim, e, né? Mano, esse dia nós conseguimos acesso nos bagulho lá, conseguimos uns drink, pá, mano. E aí nós já ficou naquela calibração logo cedo, né? E aí, mano, o Marcelo começou a ficar doidão. E aí daqui a pouco, mano, as pessoas do nosso grupo falou assim, Lucas, ó, isso aqui, ó, é o celular do Marcelo, tava no chão. Ai, daí eu falei, mano, tá, deixa eu pegar e guardar aqui. Aí, beleza, né, o dia foi passando. Aí daqui a pouco o Marcelo falou, você tá com meu celular? Daí eu falei, tô. Aí ele falou, dá ele pra mim. Daí eu falei, mano, tem certeza? Porque ele tá aqui seguro, você já não tá muito com as ideias no lugar, eu guardo ele se quiser. Eu tenho certeza, sou adulto. Ele falou, eu tenho certeza, mano, dá aqui meu celular, cara. Daí eu falei, então tá bom, mano, celular você eu pego. Aí nós fomos pro show do Foo Fighters. Aí eu falei pro Marcelo assim, mano, a gente foi se enfiando lá na frente pra ficar perto. Começando o Foo Fighters. Aí eu falei pro Marcelo, mano, ô, vai lá pegar uma cerveja pra nós, Marcelo, que eu tô ficando cego aqui. E nós vai passar. Já, tava louco, querendo mais mesmo. Marcelo falou, tá, eu vou. Aí o Marcelo foi, eu falei, ó, nós estamos aqui, ficou levantando a mão pra você aqui. Não, pode crer, eu sei chegar aqui. Aí o Marcelo foi, daqui a pouco ele voltou e falou assim pra mim. Mano, eu cheguei lá, tipo, aquele trânsito que a gente tá ligado. Fui subindo, fiquei na fila, parado, esperando uma cota. Chegou a minha vez, pedi o que eu queria, a moça botou o valor lá na maquininha. Aí eu fui pegar o celular, cadê o celular? Aí, assim, eu pensei mais inocentemente, falei, putz, meu, deve ter deixado com os caras lá, né, perdi mó tempo vindo aqui, pá. Aí eu volto aquele caminho todo de novo, aí eu chego com aquele sorriso, né. Sorriso amarelo pra mim, fala, tá com meu celular aí, Lucas? E aí, tá com meu celular? Aí... Aí eu já falei, ah, mano, não tô, Marcelo. Aí eu falei, não, calma, calma, deve estar com outra pessoa. Aí eu comecei a perguntar pra todo mundo, você tá com meu celular aí, mano? E aí, todo mundo negou, eu comecei a achar que estão me zoando, talvez, né? Tipo, será que estão com eles e eles não vão falar pra mim? Só que aí depois caiu a ficha, mano. E eu perdi meu celular, mano. Perdi, mano. Pickpocket, attenzione! Mano, tinha tanta coisa lá, tinha tantas fotos incríveis, sabe? Tinha tantas anotações, eu usava aquela parada pra, como carteira, né? Porque, tipo, fazia umas 3 semanas que eu perdi meu cartão de crédito. Perdi, o físico. Né? É. E aí eu tava usando o celular pra pagar tudo. Aí eu fiquei sem cartão, sem celular, que eu tinha na minha posse. Parece um bebê recém-nascido. É, ou um mendigo. E minha carteira tinha um RG e umas camisinhas lá. E aí não me deixei abalar pela situação. É, falei, mano, agora já foi. Não, pelo menos ver já, o Foo Fighters. Já era, é, porra, eu vi o Foo Fighters gritando lá, berrando. Curti pra caralho, foda-se. Eu falei, meu, tá aí, né? Deus dá com uma mão e tira com a outra. Me deu o ingresso, mas tirou o celular, tá ligado? E aí era sábado. Nós curtiu o show do Foo Fighters. E depois, mano, nós fomos pra uma balada. A gente saiu de lá, chegou em casa. Falou, vamos no rolê? E fomos. Eu falei, vamos. E o Marcelo sem celular, pelado. Não tem mais nada. Não tem nada. Falei, mano, já temos... Fui no rolê. Você sabia que você ia sair, você não ia perder nada, porque você já tinha perdido tudo. É. Eu só tinha o meu documento. Aí, mano, depois do rolê, mano, eu tava, mano, nossa, muito feliz, porra, tô com o lançamento da minha música, então eu tava naquela vibe de comemoração. O sol raiando. Então eu falei, Marcelo, vamos pra praia. Eu achei que era uma... 7 da manhã. Brincadeira. Mas eu concordei, falei, vamos, ué. E aí, tipo, passou uns 3 minutos, o Lucas tava com o Airbnb aberto no celular. Eu falei, caralho, não é brincadeira. E aí a gente saiu da balada. E foi pra praia. E chegou aqui, pegou umas bermudas, um chinelo, desceu pro carro e falou, vambora. E a gente foi. Quem conhece Guarujá, a gente desceu pro litoral, paulista, Guarujá. Litoral bastante. E... Sol raiando, né? Já, sol raiando, já tava mano. Sol estralando. E aí a gente pegou um trânsito do caralho, porque era emenda de feriado. Demoramos umas 2 horas e meia pra chegar lá. Nossa. Todo mundo sem dormir. E aí eu cheguei lá, mas falei, mano, nós vamos pra praia agora. Não, mano. Vou aproveitar, porra. E aí nós fomos pra praia. Fui pra praia. E aí o Marcelo. Nossa, deu PT na praia. Mas não é um PT. PT, mano. Não, é um PT diferente. Marcelo sentou numa cadeira. A gente pediu umas cadeiras lá, pediu uma porção. É questão de privação de sono, tá ligado? Eu fiquei o quê? Umas 35 horas acordado? E aí o Marcelo começou a dormir sentado. E aí eu falei, bom... Quando eu chego nessa situação, eu não lembro, mano. Aí não o Marcelo entrou nada. No modo cadáver, né? Que é tipo assim, ele não responde mais a nenhum tipo de comando. Ele não acorda, ele não faz nada, ele só respira. Só isso. E aí eu falei, bom, tá, eu vou começar a brincar aqui. E aí eu comecei a fazer um castelo de areia em cima do Marcelo. Comecei a fazer um castelo de areia no ombro dele, assim, com areia molhada, e fui modelando. E aí eu tinha um pessoal que tava na frente... Que começou a achar engraçado o Marcelo dormindo com eu fazendo um castelo em cima dele. E eles começaram a me dar latinha de cerveja e vai fazer coisa. O equilíbrio. Assim, vai, põe coisa em cima dele. E eu comecei a decorar o Marcelo com latinhas, assim. Mano, fiz uma construção em cima do Marcelo. Aí eu coloquei meu celular em cima da mesa que tava na nossa... Ali que a gente tava ali na praia. E coloquei meu celular pra fazer um time-lapse do Marcelo dormindo. E aí o Marcelo ficou dormindo e eu deixei meu celular lá. E eu tenho esse time-lapse hoje... Que é simplesmente o Marcelo cada vez mais inclinado pra esquerda, até que... O finalzinho do vídeo é a melhor coisa do mundo. Mano, eu não acreditei, velho, eu não acreditei. Porque eu vi, assim, uma hora eu falei, mano, ele tá muito inclinado pra esquerda. Eu acho que ele vai... No que eu falei, eu acho que ele vai, ele caiu com tudo no chão, assim, ó. Com a cara. Ele caiu com a cara na areia. A areia rala, sabia? E ele fez um buraco na testa. Eu tô com a testa ralada. Ele tá com a testa com um buraco. Tem um machucado na minha testa. Ele caiu. tem um vermelho. Na hora tava saindo sangue da minha testa. Mano, eu fui correndo, eu dei um dash assim pra ir pra cima do vaso. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, você tá bem? Comecei a socorrer assim. E o Marcelo, mano, não entendeu nada. Eu não entendi que eu caí, mano. Eu sei que eu saí da praia e depois que tava entrando no carro, eu falei, caralho, minha testa tá ardendo. Mano, e as pessoas da praia tudo vendo um cara caindo duro assim. Eu falei, mano, meu Deus, os caras vieram me oferecer ajuda. Eu falei, não, gente, tá tudo bem, ele é assim mesmo. Comecei a cuidar, mano, e você sangrando na minha mão assim. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, mano, o Marcelo até ele entender que ele tinha caído, demorou tipo uns 20 minutos. Eu não entendi, mano. Eu entendi depois que eu vi o vídeo. Eu falei, caralho, isso aconteceu, mano. Eu nem lembro de ter sentado em cadeira nenhuma. Pra mim, eu tava só comendo uns bagulho ali, tomando umas brejas, e do nada eu tava numa cadeira embaixo do sol. E isso tudo aconteceu e o dia não tinha virado pra mim ainda, porque eu ainda não tinha dormido, tá ligado? Eu tava, mano, acordado lá, curtindo a praia, e aí depois disso a gente foi pro Airbnb mais tarde, aí sim eu dormi, e aí de madrugada eu falei, mano, vamos voltar de madrugada que a gente não pega trânsito e tal. Nossa. Aí quando a gente voltou, chegou em casa, o Marcelo falou, você tá com a minha carteira, Lucas? Cadê minha carteira? Eu falei, mano, não tô, velho. Ou seja, o Marcelo agora ele tá com um inventário vazio, ele acabou de criar a conta dele. Acabei de nascer. Ele tá sem nenhum item. Eu não tenho nenhum item. E acabou de perder o isqueiro também. Meus slots de itens estão todos vazios. Eu tenho um chip de celular, um chip. Eu tinha um isqueiro também, perdi o isqueiro agora há pouco. Eu não tenho nada. E isso, meus amigos, é viver um fim de semana com intensidade. Insanamente isso aqui. E, bom, acho que... Agora que nossa semana tá sintetizada aqui, eu acho que a gente pode encerrar o episódio, né? Porra, eu tenho mais história depois como essas aí pra contar. Eu espero que eu tenha muito mais tempo de vida pra poder vivenciar isso daí mais um pouco, tá ligado? Vivenciar mais coisas inacreditáveis. Quem tá me sentindo falta de mim nas redes sociais, né? Como se eu postasse muitas coisas. Marcelo tá sem celular. Eu tô sem contato com nada. E hoje eu tô... Meu notebook ainda tem acesso web das paradas. Então a única maneira que eu tenho de comunicar com as pessoas é com um computador, e até eu conseguir um celular novo, depois eu mostro como é que tá a minha testa pra vocês. Vai ter foto da testa do Marcelo, eu vou postar esse timelapse também, qualquer... Nossa, mano, é surreal isso. É surreal. Pode eu conheço postar, o Marcelo, mano, há quase 20 anos, e quando ele caiu pode na minha postar, frente... mano. Quando ele caiu na minha frente, eu falei, mano, eu não acredito que isso aconteceu. Ah, mano. Me dá seguidores. Fui lá socorrer ele e falei, mano, não é possível isso. É muito possível. E aí eu tô sendo o pai do cara, né, porque ele não tem Pix, ele não tem dinheiro, mano, ele não tem nada, ele não tem acesso à própria conta do banco dele. Os caras pediram Uber pra mim, pediram girafas pra mim. O Marcelo, ele falou... Eu vou querer que você me empresta R$50 pra eu tirar o meu segunda via do RG amanhã. Que ali, também perdeu o RG. Eu não tenho mais documento. Eu sou indigente, empresto. Mano, eu sou um mendigão. Você é um mendigo. Então, galera, é isso. Tocaram a campainha aqui, tá na hora de ir embora. O Marcelo, a gente tava saindo da praia e a gente foi pra ir pro carro. E a gente passou em frente a um sacolão, assim. Aí ele falou, você tá afim de comprar uma cerveja? Eu falei, mano, eu não. Você quer? Daí ele falou, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Daí eu falei, eu pago pra você. Daí ele, então vamos, ué. Se você pagar pra mim, eu vou. Esse é o lema do Marcelo. E é nesse climinha que a gente se despede. É isso. Quem tá com saudade, aguenta o coração. Um dia a gente tá aí de novo. Semana que vem, provavelmente. Uma quarta-feira, com certeza. Sim. Se for na semana que vem. Toda quarta estaremos aí. E quando eu voltar para as redes sociais, eu aviso todo mundo. Todo mundo vai ficar sabendo. É isso. Pode ficar tranquilo. Marcelinho estará de volta. Nada será capaz de impedir. Quem quiser pagar alguma coisa para mim, eu sei. Bocadinhas. De volta na próxima semana. Pera aí que estão tocando meu interfone. Grava essa. Põe bem lá.